conhecia Jesus de ouvir falar. Eu não sabia que ele me amava demais. Dentre milhões deste mundo, também me escolheu. Fez a minha alma viver a vida que deu. Estrela.